sexta-feira chegou, tá ligado, mano? Vamos tirar uma onda, certo? 5 mina pra cada, demorou. E aí, Smoke D? Até que fim é sexta-feira. Esquema bom é dar um rolê. E aí, mano? É. Não fique aí de bobeira. O que liga é dar um rolê. Mano, eu tô em casa sem ter o que fazer. Só porcaria, tá passando na TV. Pode crer. Esquema bom realmente é dar um rolê. Pode crer só, eu vou nessa com você. Vou fazer um tempo lá na porta da escola. Lá tem uma mina que sempre me deu bola. Vou chegar junto só pra ver no que vai dar. Se ela não quiser, manda passear. E ela disse que veio pensando em cabular. Eu disse, deixa quieto, mina, não, hoje não, não dá. Me dá seu telefone que eu prometo te ligar. E tchau, que eu vou ter que chegar. Até que fim é sexta-feira. Chega. Esquema bom é dar um rolê. MZE. E aí, Sapopemba? Não fique aí de bobeira. E aí, Cacaíba, é nossa fita. O que liga é dar um rolê. Diz aí, meu mano do Alpim. No dia a dia da periferia, apesar dos pesares, existe alegria. Principalmente quando chega sexta-feira. Ninguém perde tempo ou fica de bobeira. A mulherada na cabeleireira. Na molecada brincando na ladeira. E a rapaziada sempre arranja de uma maneira. Mano, pra quê? Pra beber mora. Sem se drogar, evitando o verbo intoxicar. Mais uma vez eu não vou dispensar. E a minha sexta-feira acabou de começar. Demorou, vamos chegar. Até que fim é sexta-feira. Esquema bom é dar um rolê. Aquele jeito white trash. Não fica aí de bobeira. E aí, meus manos de Buenos Aires. O que liga é dar um rolê. Vamos chegar, Madalena. De mato ou de caranga, o esquema é circular. Hoje é sexta-feira, o sol tá de rachar. Vamos aproveitar então para observar essa mulherada que parece desfilar. Cabelo solto, saia curta, blusa transparente e um rebolado que hipnotiza a gente. Ai meu Deus, mano, mais que visual. Eu tô passando mal, mano, mas eu tô legal. Sexta-feira tarde na quebrada, isso é normal. Nas carangas sou bem alto, trilha rap nacional. Meus mano na corrida de mil grau. Ouvindo nosso som, valeu, sangue bom. Até que fim é sexta-feira. Só quero dar um. Esquema bom é dar um rolê. Aquele jeito já era, que eu tô no Vilela. Não fique aí de bobeira. Zona Oeste. O que liga é dar um rolê. Zona Norte. A tarde vai, a noite vem. Vem. Tá na hora de chegar. Vou tomar uma ducha, ajeitar o visual. Uma calça bem folgada, camiseta e coisa e tal. Trocar os camaradas, tomar uma gelada. Um giro na cidade, começando na quebrada. Noite quente, gostosa, pode crer. Esquema bom, como eu disse, é dar um rolê. Vários bares, vários lugares, várias garotas, várias caras. Isso que é legal, vamos curtir, vamos chegar. Levantar o astral, na moral. Até que fim é sexta-feira. Chá de Elba. Esquema bom é dar um rolê. O Abidoso em Itaquera, nós. Não fica aí de bobeira. 27, cidade Tiradentes, é nós na fita 81. O que liga é dar um rolê. Vamos chegar todo mundo pra zoar, certo? Até que fim é sexta-feira. Pá de mina, certo? Pá de mina. Esquema bom é dar um rolê. Não fica aí de bobeira. Hip Hop, 2000 graus, certo? De São Paulo pro Brasil, e aí Minas Gerais, Ceará, Salvador, demorou. Você, Smoke D, do Iapoc e ao DJ1, cadê o salve pro DJ1? Ah! Yeah! SP Funk! Yeah. X! Caíde! Rapaziada, SNJ! Estilo natural! Estilo natural! E os mano aliado! Segura! Que agora o estilo livre vai começar! Quem é bom é bom!